Fonsa Cast, o céu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul, estamos aqui para mais um Fonsa Cast, aquele que é o seu podcast. Bem, vocês não têm senha da conta ainda, mas o podcast é de vocês. E é isso aí, mais uma edição, a edição de número 19. E lembrar vocês também que tem o blog, meu renomado e amado blog, que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. E também tem um e-mail, se vocês quiserem que eu tire as aranhas, tire o mato alto desse e-mail, de tão movimentado que está, é só mandar um e-mail para poulsille@gmail.com. Por que que eu estou fazendo variações sonoras com a boca? Eu não sei. Eu só sei que eu sou um pirado. E é isso aí. Tem também a página do Facebook, do Faceboga, como você preferir. Enquanto o tio Mark Zuckerberg não tirar, ele está lá. Minha página está lá, que é o FunsaCast, facebook.com/FunsaCast. E é isso aí, minha gente. Como vocês estão? Estão felizes? Estão tristes? Estão alfas? Estão betas? Aliás, quem ouve isso aqui é beta, é óbvio. Tô brincando, minha gente. Vamos lá para a pauta de hoje. É sobre o que, eu tenho para falar. Vamos ver aqui. Ah, tô elaborando pautas agora, minha gente. Agora eu tô organizadinho. Ai, menininho dedicado, menininho organizado. Ai, que fofo. É, quando a mulher te chama de fofo, meu amigo, você se fudeu, cara. Você é um beta, assim como eu. Falar sobre os últimos podcasts que eu tenho ouvido, aliás, vou mandar um abraço aí pro pessoal, todo o pessoal da Esgotosfera, falando sozinho, olhos abertos, ô Ricardinho, mas grava aí uns podcasts aí pra nós, uns podrecasts aí pra nós. Mandar um abraço aí pro Will, pro Todo Dia Podcast, pro nossa, deu uma amnésia agora, pro Romero, ô Romerão da Massa! Do Um Mero Podcast, tá? Tá cada vez mais supimpa, cara. Tá se superando ainda mais. Ele me elogiou ainda que eu tô melhorando minha voz, tá? Obrigado. Você também, Romero. Você também tá show de bola. O último dele, não sei se vocês vão ouvir depois. Não sei se eu vou pôr depois pra gravar, né? Ele teve um que é da conspiração alienígena. Mas faz sentido, bicho. Faz sentido essas coisas. Já pensou? Ai, ai, ai. Também abraço. Como é que eu pude esquecer do Hernanão da Massa, do Sociedade Primitiva? Um abraço, Hernani. Tamo aí pra gravar aí um podcast. Você quer gravar comigo? Ó, tô aqui. Me chama que eu vou, como diria o outro. E tava ouvindo vários podcasts, inclusive teve esse do Todo Dia, né? Sobre um incel, né? Ah, tem a parte 1 e a parte 2 do Todo Dia Falando com o Incel. E eu também ouço, tô começando a ouvir os podcasts da esfera MGTOW, né? MGTOW, para quem não sabe, é Men Going Their Own Way. Homens seguindo seu próprio caminho. Do Raccoon in Raccoon, desse guaxinim. Serelepe, abraço, Raccooning. Do Kodama, do Angry Fox Pilgrim. Tô vendo também o Dom Sandro. O Tio MGTOW. Ele fala MGTOW de uma forma legal, assim. E do Liberdade Masculina também. E do Pensador Selvagem. Um abraço aí, assinado Pensador Selvagem. Ele que marcou presença nos comentários do meu primeiro podcast, achando que eu não aguentaria. E eu tô aguentando ainda. Então, eu vi essa maçaroca toda e eu fico refletindo o que que eu sou, assim. O que que nós somos. Bom, eu comecei a conhecer a real através do Pobretão, grande Pobretão. Deve estar curtindo o seu 1 milhão. Deve ter comprado seu Camaro com a Juju no banco do motorista, do motorista não, do passageiro. A pessoa do motorista aí bota o Pobretão pra fora, bicho. Ah, não. Espero que esteja tudo bem com ele, onde quer que ele esteja. E me definir aí, ele, nos posts dele, ele falava, né, sobre a vida de um JPBF. A vida dura que a gente tem e que eu me refleti muito nele. De ser um beta, um nécio social que não consegue falar com as pessoas, tem medo das pessoas. E que é um ponto interessante que ele abordou, porque devemos buscar o nosso desenvolvimento, né? Tem um pouco de tudo, né? Da Real, do MGTOW. Até o PUA, vamos dizer assim. Você pode ser até usar o PUA. Porque né, tem os métodos de pensamento positivo, PNL e tal. Mas pra ser ridículo assim, que nem o Mystery lá. Aquilo ali é tudo armado, bicho, eu acho, mas eu não quero ofender os PUA e tal, abraço pra eles também, quem estiver ouvindo. Mas eu não acredito muito não. Então, aí eu abraçava essa verdade muito tempo. Só que aí teve novos estudos, né, na gringa, né, o povo é espetacular, né. Repetacular. Teve mais um negócio mais recente, né, que é as subdivisões de homens, né, o princípio de Pareto, né? Isso não é muito novo, né, esse do princípio, mas os homens dividindo, né, os Slayers, os Shads, os Betinhas, Incels e tal, teve essa divisão. E eu ouvi o podcast do Incel, né, e eu percebi que eu também encaixo um pouco na esfera Incel. E que, ouvindo os podcasts MGTOWs, aliás, MGTOWs, eles ajudam os Incels, né, de uma certa maneira. E percebi que eu também estou um pouco caminhando para esse rumo, né, de MGTOW também. Aí eu fico imaginando, o que que eu sou? Sou beta, sou incel, sou MGTOW, sou um mix de tudo isso. Eu tento pensar que eu sou uma mistura, por quê? Pelo meu betismo, né? Eu sou uma pessoa alta, assim, né? Branca, assim, bonitinho. É, bonitinho, minha mãe fala, né? Minha mãe fala que eu sou bonito. Aliás, a única, né? E um... eu lembrei agora, cara, uma vez quando eu tava indo no centro, faz muito tempo, tava entregando currículo, né? De dia, é claro, né? Você vai entregar currículo nas agências e tal, né? Aí eu cruzei, assim... Na mesa engraçada, com dois travestis, né? Aí o travesti chamou a atenção de mim e falou, oi, gato! Aí eu, como eu era muito betão, né? Eu falei, pensei na minha cabeça, que isso, bicho? Que isso? Sai fora! Aí eu fechei a cara, saí andando mais rápido ainda. Aquela vergonha! Bom, só esse me chamou de bonito, de gato. E pelo menos, hoje em dia, se hoje em dia acontecer, eu ia ficar obrigado, tal, tal, tal. Trapezinha massa, bicho, como diria o Rica. Aliás, eu tenho um pouco de Rica também, né? É, de querer ficar em casa, no mais quarto. O que você vê no mundo de fora, bicho, é tristeza, cara. É ar de pobreza, cara, como ele diria. É ar de pobreza, cara. De porco chafurdando na lama. De chimpa, cara. É um horror, bicho. E eu fiquei refletindo se eu sou um pouco... Eu acho que eu sou um pouco de tudo, né? Beta, né? Incel, porque eu sou involuntary celibatary, né? Eu não sei inglês ou tristeza. Ser um celibatário involuntário. E um pouco mental, pra tocar o foda-se, né? Dessa sociedade podre, hein? Do qual o funcionalismo público faz parte. Funcionalismo público quer manter isso como está, para eles terem todo o controle, todo o lucro. E eu vou falar um pouquinho disso daí depois. E eu abraço todas essas ideias aí. Mesmo Romero discordando, eu até vejo, até concordo, mas... com os pontos do Romero que ele fez no podcast sobre dos MGTOW, né, verificando as falhas do pensamento deles. Eu abraço tudo de tudo um pouco, porque a gente que viveu uma vida ruim e tal, é a única coisa que nós temos, cara. Nós temos que fugir dessa sociedade aí, tentar escapar o máximo possível e de vencer, né? É aquele negócio, vencer o mundo, né? É muito difícil, praticamente impossível, né? Mas, pelo menos fazer o nosso melhor sempre e seguir o nosso próprio caminho. De seguir em frente, cara. Agora ficar falando de mulher, eu acho... Ô, Romero. Ô, Romero. Chega aqui, chega mais. Eu acho que eles falam muito de mulher pra pôr na cabeça do Betinha, pra ficar repetindo pro Betinha que não quer acreditar. Que mulher não tem coração, bicho. E vai te enfiar o nabo gostoso. Eu acho que é por isso que eles ficam repetindo, falando sobre mulher. Porque o Betinha, muitas vezes, ele tem aquela visão de apaixonado, assim, de mulher é um ser angelical, um ser divino. Aí fica rastejando por uma migalhinha de buceta. Aí ela solta um peidinho, ele cheira, assim. Tenta pegar com ar, abre a boca. Que negócio horrível, bicho. Nossa. Ai, ai, ai. Eu acho que é por isso que eles repetem de mulher, né? Não falam muito de mulher dessa sociedade vaginante. Eu acho que é só. E vamos ao que interessa. Sobre o funcionalismo público, um pouco do que eu tenho vivido onde eu estou, né? Lá na escola, na Secretaria da Alienação também, né? A gente vê muito disso, de pai querer tomar vantagem, né? É usar da famosa lei de Gerson. E o que eu digo? Nossa, é por isso que o funcionalismo público é uma merda. Por quê? O povo é merda. Merda com merda dá merda, porra. Ô, porra, que nem o mestre Olavo de Cucalho aí. Um abraço, Olavo. Duvido que ele vai ouvir isso aqui. Ai, ai, ai. Mas é isso mesmo, cara. O povo é merda, ele quer levar vantagem em tudo. Aí tem que criar burocracias, a burocracia, né, que falam. E aí cria mais burocracia e tem mais caminhos para você desviar dessa burocracia, para você lidar bem, levar vantagem. Por que que eu falo isso? Porque teve mãe, tem mãe que tem, tem um negócio, né, de não sei quantos quilômetros tal, que pode pedir passe, né, que não tem condição, tal, tal, tal, da prefeitura, tal. Tem mãe que mora perto, mas quer pedir passe, cara. Aí faz as malandragens, pega os endereços fake aí pra pegar o benefício. E como é que a gente vai investigar? Não, não tá, a gente não é CSI, cara. Dá uma raiva dessa gente, cara. Eu fiquei muito chateado, cara. Quando você vê essas coisas, cara, a gente fazendo coisa errada. E a gente que foi criado para ser pessoas de bem, ser pessoas honestas, aí você vê esse bostil cheio de corrupção, cheio de gente querendo passar a perna, gente querendo te fuder, gente querendo desgraçar a tua vida. É absurdo isso daí, cara. Olha, bostileiro, carpichimpa, você tem o que você merece. Você merece tudo isso, como diria o outro. Você merece tudo isso. Ai. Fiquei injuriado, bicho. Mas é isso. E o funcionalismo público, ele é engessado. Deixa as pessoas burras, cara. Deixa as pessoas... continuar. É uma rotina que deixa a gente burro, cara. Eu mesmo, eu já sou meio lesado por causa das humilhações, por causa dos escapismos, dos prom, e ainda tem isso daí, cara. E ainda mais onde eu tô, que praticamente só tem colher, cara. E tá enchendo de colher. Por quê? Porque é mais fácil. É o que o Raccooning Raccoon falou. A mulher, ela estuda mais, ela presta concurso, ela tem mais mulher passando em concurso, aí tem estabilidade e tal, tal, e enfia o pé na bunda do Betinha pra ficar com o Alfão Shed aí, cara. Porque eu tenho estabilidade, eu tenho dinheiro, eu se foda vocês, seu filho da puta. Mesmo o cara fazendo, movendo a terra inteira por ela, cara. O cara deixou de ser cowboy por ela e agora tomou um pé na bunda, como diria a música, grande música do Chitãozinho e Xororó, cara. Aí ela vai quicar na rola de outro cowboy. A vida é assim, cara, é real. E tudo, você vê que tudo acaba voltando para essa sociedade corrupta, essa sociedade doente, cara. Ai, eu acho que é melhor acalmar um pouquinho. Melhor acalmar um pouquinho. Vamos ler aqui um capítulo do Guia de Aprovação em Concursos do William Douglas. Ele vai falar aqui sobre tempo de estudo. Ai, eu caí um negócio aqui no chão, não pode. É um capítulo grandinho, né? Eu vou tentar resumir aqui sobre tempo de estudo. Ele fala de administração do tempo, né? Que todo tempo, né, tem que ser aproveitado, tal. Você tem que planejar o que vai fazer. Ele começou com a citação do Salmo 90, versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É verdade aqui, eu tô lendo agora esse versículo. É uma verdade, cara. Você tem que saber gerir seu tempo. Você ficar jogando teu tempo fora com joguinhos, com prom, com bebida, com baladinha. Isso daí te deixa bobão, cara. Te deixa bobão. Você fica refém do prazer. Estudo não é prazer, cara. Não é, cara. Mas você tem que se fazer com que ele se torne prazer. Isso vale para mim também, tá? A administração do tempo abrange o tempo de cada uma de nossas diversas atividades. Algo tão grave e sério que às vezes nos causa certa angústia. Eu lembrei aqui de quanto que eu desperdicei de tempo, né? Aí é complicado, né? Aí ele fala aqui, procurando ideal, importante é seu horário, você tem que encaixar, né? Tem gente que encaixa, aproveita uma janela que tem para estudar um pouquinho, ouvir audiobook e tal. Aí ele fala de quantidade e qualidade, né? Que não adianta nada estudar 12 horas. Se tem gente que estuda uma hora só e sai melhor do que esse cara. Por quê? Porque o nosso cérebro não está pronto para estudar 12 horas, né? Aí a gente tem que pegar aos poucos, devagar. E ele fala aqui embaixo. Em geral, o aluno pensa que atividades essenciais significam perder tempo e que ganhar tempo é estudar o tempo todo. Saber estudar é muito mais do que definir horas de estudo. É definir a qualidade do estudo e o equilíbrio adequado entre as atividades de estudo, lazer, descanso, trabalho, etc. Inclusive, nesse livro aqui, ele tem um negócio de horário, né? Para você, acho que é no próximo capítulo que tá. Montar a grade horária, seu grade horária. Aí você vai calculando quanto tempo você tem livre e tal. Aí você pode usar diversos métodos, que nem... pode usar, se tiver 15 minutos, por exemplo, você pode dar uma leitura assim por cima, ouvir um audiobook e tal. Aí ele fala que estudar muito não é uma questão de número de horas, mas de número de horas realmente aproveitadas. Aí ele dá alguns exemplos aqui de alunos, né, que tem vários alunos, cada um tem... uns tem uma hora, outros tem 3 horas, outros 5 horas. É, e vê o quanto que ele aproveitou e o valor real, né, que teve de estudo, né? Né, né? Né, né, né? Chega de né, né? Chega de né! Chega! Chega, porra! Aí dá vários exemplos aqui. Ele tem um cálculo, né, do tempo real de estudo, que é igual ao tempo ao horário de estudo, vezes o nível de concentração, vezes a qualidade do estudo. Ele dá vários exemplos aqui. Do aluno A, que só tem 1 hora por dia, mas ele não tem muita concentração. Aí o resultado, que o rendimento acaba menor, e aí o resultado final é como se ele tivesse estudado 15 minutos. Por quê? Porque ele não tem muita atenção, não tem muita qualidade, ele fica dispersando muito seus pensamentos, aí acaba nisso daí. Tem o aluno B, né, que ele tem 1 hora também, mas ele tem um nível razoável, mais razoável. Ele consegue concentrar, consegue focar, consegue estudar no nível razoável, ele consegue aproveitar essa 1 hora. Aí tem o aluno C, que tem 3 horas de estudo, mas isso não significa que ele vai estudar mais do que o aluno B, pois ele também não tem um nível de concentração muito bom. Ele dispersa muito, tal. Tá, ele tem aqueles mesmos problemas do A, aí acaba aproveitando meio que 45 minutos, né? Aí tem o aluno D, que é o aluno que o pai banca, tem dinheiro, tem 5 horas de estudo, mas não tá nem aí. Ah, esse pau é muito chato. Aí ele não aproveita nada. Ele tem 0 de concentração. É possível ter 0 de concentração. Realmente ele não tá nem aí. E o resultado disso tudo é 0 hora. É possível estudar 5 horas e não aprender nada. E ele vai além, ó. Há pessoas que passam 1 ano ou semestre dentro de uma sala 4 horas por semana e ao final não aprendem uma única vírgula. Aí fala, culpa do professor e ou culpa do aluno. Mas culpa do aluno, porque se ele não quer, meu, aí não tem jeito. Aí o último exemplo aqui de um aluno E, que tem 1 hora de estudo, mas ele aproveita o tempo que tem. Ele tem treinos, né, de concentração, tem vontade de aprender, tem motivação. Oh, motivação, hein? Ele assistiu os vídeos do tio Evandro aí. E ele aprendeu, passou a amar, né, que cada, essa matéria estudada, a gostar do que faz, né? E o resultado é como se ele aproveitou 4 horas de estudo. Ele teve 1 hora de estudo, mas é como se ele tivesse estudado 4, visto que ele aproveitou muito esse tempo. Mas você vê, né, que tem casos e tem casos. Aí ele fala de falta de tempo e dicas de estudo. Ele tem 3 motivos da falta de tempo. A falta de prioridade, falta de compromisso, né, com o estudo. Falta de organização, que aqui coloca a autodisciplina, e a multiplicidade de responsabilidades, que algumas pessoas, eles têm trabalho, têm filhos, têm família, tomam no boga, como diria o outro. Aí tem que gerir tudo isso, e é difícil mesmo, porque ele fala aqui embaixo, se alguma atividade atrapalha o teu estudo, arranca e a lança longe de ti, pois é melhor passar no concurso sem ela do que com ela não passar no concurso. Tem atividades inúteis que você tem que descartar. Agora, as atividades úteis você tem que gerir. Trabalho, filho, família, cuidar da mãe doente, etc. Aí você tem que flexibilizar seu horário, né? Baseado em tudo que você, toda a sua rotina. Você tem que tomar 2 cuidados com isso. Aí, nesse caso, um dia você vai acabar caindo, né? Porque tem hora que você não vai conseguir. Porque é muita coisa, você acaba interrompendo, o que é normal. É normal acontecer uma coisa dessa. Aí ele fala aqui, ó, tem que tomar cuidado. Sempre que for recomeçar, concentre-se. É interessante rever rapidamente os tópicos já estudados, pois isso facilita mesmo a memorização e a fixação. E recomece, pois há aqueles que param para tomar um cafezinho e não voltam mais. É o que é uma verdade. Aí ele fala aqui da técnica AEIOU de planejamento do tempo. A de autodisciplina. O E. É o E, o I de higiene, aliás, apesar de ter um H antes, para lembrar de higiene, tem nem I de escola. Lembrei da famosa Carla Pérez, a I de escola, aquele fantasia lá. Ai, ai, ai. E pior que se dá bem a figura dessa, viu? É brincadeira um negócio desse. Bom. Higiene, organização, de ter um tempo para cada coisa e fazer cada coisa ao seu tempo. E utilidade. Por que você está fazendo isso? E se é útil, você tem que tentar aumentar a sua produtividade. Aí, exemplos aqui, dá alguns exemplos. Estudar é útil. Estude e procure estudar melhor. Ver vitrines e novelas não é útil e dá para não fazer. Não faz. Se você tem... Não faz, simples. Andar de ônibus e lavar louça não é útil, mas não dá para não fazer. Aí você pode arrumar algumas maneiras de estudar nesses períodos curtos, né? Tem gente que coloca resumo assim na parede e tal para ler. Tem gente que fica ouvindo gravações, audiobooks, essas coisas assim. Aí, se você estiver dentro do ônibus, tem gente que lê dentro do ônibus, consegue ler dentro do ônibus. Se estiver em pé, sentado no lugar do móvel, né? Como diria o outro. Aí eles falam desses métodos de ganhar tempo, né? Que eu falei, acabei falando por cima, né? Tem gente que vai fazer aquele download demorado no banheiro, soltar aquele barrão gostoso. Aí é uma oportunidade, você pode, ao invés de ficar fuxicando no zap zap, você pode estudar um pouquinho e soltar gostoso aquele barrão, um barrão mais sábio. E ele fala aqui e tal, tipo, te organizar melhor, te usar o senso de utilidade, de prestar atenção nas aulas, se você passa em aula, não converse, namore, fofoque, devaneie, etc, etc, etc. Aí fazer um quadro, né? Aí tá falando aqui fazer um quadro, de você definir suas prioridades na TV, uso de TV, computador, no trabalho, o que você dá para fazer no trabalho. De ler um pouquinho, depois relaxar e tal. Aí fala aqui, aproveite o tesouro que é seu, o seu tempo. Use-o com sabedoria, responsabilidade e flexibilidade. E é isso aí, minha gente. Temos que saber administrar nosso tempo, administrar nossa vida. E precisamos aprender agora. Para você que não aprendeu, para você que viveu a base de extremos sensoriais, de sentir emoções, de sentir sensação, agora é a hora, minha filha. Agora é a hora, meu filho, de você pegar firme na sua vida. Isso vale um pouco para mim também, porque eu vou estudar, fazer um concurso aí. Vou dar uma revisada no que eu tenho de anotações, estudar coisas novas e tal. Eu preciso ter essa motivação. Eu tô começando a ter agora essa motivação, né? Que eu acabei sucumbindo várias vezes no pornô. De desperdiçar tempo com masturbações física e mental. Que não deixa... Que a pornografia não deixa de ser uma masturbação mental, né? De ficar vendo essas coisas assim. E de que agora eu tô tentando fazer exercício cedo, tal, fazer caminhada. E ler um pouco, né? Eu tô lendo agora, pela primeira vez, um livro que... Novíssimo esse livro. Saiu agora, lançou agora. Pai Rico e Pai Pobre. Um livro bem conhecido na área de finanças. Tô começando aí e eu tô começando a abrir minha mente para aprender a usar a melhor forma que eu tenho de dinheiro e de não ser refém dele. Mas sim ele trabalhar para mim. Eu vou fazer um post na atualização mensal que eu comecei no mercado de ações. Comprei algumas e tal, só que eu tomei no cu. Um pouquinho. Mas eu tô... Nesse momento você tem que ter calma. Se você vê valor no que você faz, continua. Porque se você pegar e vender agora, você vai perder dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro? O governo vai ganhar dinheiro, os intermediários. Então você tem que ter calma. Eu vou escrever com detalhes na atualização patrimonial. E é isso aí, minha gente. Tá terminando aqui mais um FunsaCast. Desde já, obrigado a todos aí, todos que ouviram até o final. Um abraço a todos e fiquem bem.